eu morrer primeiro, tu me promete. Sobre meu peito inerte, deixar cair todo pranto que mostra tua tristeza, para que todos saibam do teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo, escreverei a história do nosso amor com minha alma cheia de sentimento. Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração. Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração. Posso ver se finge, porque me mata teu semblante feliz, meu doce amor. Me causa apenas o pranto que tu derrama, que se enche de angústias meu coração. Que eu sofro mais que todo pranto que mostra tua tristeza, e para que todos saibam do teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo, escreverei a história do nosso amor do coração. E escreverei